Vamos conversar um pouquinho agora sobre a humanidade de Cristo e a salvação. Abre a sua Bíblia aí em Tito, capítulo 3, versos 3 a 7. E a palavra de Deus tem algumas coisas muito interessantes para nós aqui nesse texto. E vamos entender algumas coisas extremamente importantes. Olha só o que diz a Bíblia. Pois nós também, outrora, éramos néscios e desobedientes, desgarrados e escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. A Bíblia fala, irmãos, da bondade e do amor de Deus, que nos salvam mediante Jesus Cristo. O fundamento dessa mensagem foi anunciado e pregado desde o Éden, e em todo o sistema do santuário. O livro de Êxodo, o livro de Levítico, contém muitas informações de que para o perdão dos pecados era necessário que o povo trouxesse ao santuário um cordeiro sem defeito, ou seja, perfeito. Assim o Novo Testamento vai aplicar isso a Jesus Cristo, em 1 Pedro 1, versos 18 e 19, dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Aqui na Bíblia está incluída a necessidade de que Cristo seja um cordeiro sem mácula. E comentando o serviço do santuário, o autor de Hebreus, no capítulo 9, a partir do verso 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido uma eterna redenção. Esse texto é interessante porque em um ponto da história, 2000 anos atrás, todos os pecados da humanidade foram concentrados, inclusive os pecados que ainda não haviam sido pecados, porque a gente não estava vivo ainda, e nós todos pecadores cometemos muitos pecados, falhamos no padrão do amor, falhamos diante da comissão que Deus deu para a gente amar uns aos outros e pregar o Evangelho ao mundo. Tudo isso representa pecado, imperfeição, e Cristo vem ao mundo como um sumo sacerdote, e Ele não vem com sangue de bezerros, de cordeiros, de bodes, mas Ele vem com o seu próprio sangue. Ele entra na presença de Deus no Santo dos Santos, tendo obtido uma redenção eterna. O texto continua dizendo que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. As obras mortas são os pecados. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 1, diz que Deus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. As obras mortas são as obras do pecado, as obras da carne, as obras da transgressão, as obras da negligência do amor e do cumprimento da vontade de Deus e da missão da pregação ao mundo. Diante disso, a humanidade de Jesus se torna extremamente relevante. Desejado de todas as nações, página 734. Uma mancha sobre sua vida humana, uma falha de sua humildade para resistir à terrível prova, e o Cordeiro de Deus teria sido uma oferta imperfeita e um fracasso para a redenção do homem. Um pecado Uma imperfeição no amor ou no perdão ou em atingir o ideal de Deus, a falta de envolvimento com a missão ou com as pessoas, qualquer falha em qualquer sentido, representaria uma oferta imperfeita e seria um fracasso para redimir a humanidade. Portanto, diante de um amplo conceito de pecado, nós podemos perceber que Jesus Cristo estava livre de toda tendência ao mal, conquanto ele tinha a possibilidade de se entregar ao mal, se assim o decidisse, se caísse em tentação. Ellen White também afirma no livro Exaltai, página 24, algo que não pode ser esquecido. O homem não podia servir de expiação pelo homem. Sua condição pecaminosa e decaída faria dele uma oferta imperfeita e um sacrifício expiatório de menos valor do que Adão antes de sua queda. Ou seja, Cristo, para ser uma oferta perfeita, não poderia ter vindo ao mundo em uma condição pecaminosa e decaída, pelo menos não em algum sentido do termo. Ellen White, por vezes, aplica o termo pecaminosa à natureza de Cristo, mas querendo dizer a sua natureza física, debilitada pelo pecado, no sentido da hereditariedade, como nós lemos, também do seu cansaço, da sua fome, das necessidades humanas naturais e normais, que eram também, de alguma forma, marcadas pela queda, mas que não representavam pecados morais, de transgressão da vontade de Deus, de falta de amor ou falta de fé. Portanto, fica muito claro algumas implicações da compreensão da natureza pós-lapsariana de Cristo para a doutrina da salvação. E uma delas é a seguinte: se Cristo tivesse uma natureza humana idêntica à nossa em todo e qualquer sentido, ele teria, por exemplo, sido tentado por cobiças malignas que o atraíam e seduziam ao mal. Tiago 1,14, como já lemos. Nós, seres humanos, somos tentados por cobiças que nos atraem e seduzem, que são fruto do pecado e que são pecado, mas Cristo jamais as possuiu. Caminho a Cristo, páginas 93 e 94. Jesus mesmo, enquanto andava entre os homens, muitas vezes se entregava à oração. Nosso Salvador identificou-se com nossas necessidades e fraquezas, tornando-se um suplicante, um solicitador junto de seu Pai, para buscar dele novos suprimentos de força, a fim de que pudesse sair revigorado para os deveres e provações. Ele é nosso exemplo em todas as coisas, é um irmão em nossas fraquezas, pois como nós, em tudo foi tentado, Hebreus 4,15, mas sem pecado como era, sua natureza recuava do mal. Enquanto a nossa natureza se inclina ao mal, se deleita no mal, a natureza de Cristo era diferente. Não há como negar essa verdade. As crianças não precisam aprender a pecar. Cristo jamais pecou, nem enquanto criança. Sua natureza era uma repreensão ao diabo e ao pecado. Ele era o Santo de Deus. Lembra quando Jesus encontrou até alguns homens possessos de demônios? E os próprios demônios reconheciam: tu és o Santo de Deus. E Jesus os expulsava para fora da vida daqueles homens. Assim, se Cristo fosse como nós, ele teria vindo ao mundo como parte do problema do pecado, e não como a solução para ele. Cristo veio ao mundo para nos redimir de toda falha, de todo pecado, de toda imperfeição. E ele não poderia participar dessas mesmas falhas e pecados e imperfeições para ser um cordeiro perfeito. Que cada um seja advertido de fazer a Cristo completamente humano, tal como um de nós mesmos, pois isso não pode ser. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1129. Agora eu queria conversar sobre uma implicação que talvez seja uma das mais desafiadoras noções dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O ensino da natureza pós-lapsariana de Cristo inclui a implicação de que o homem pode desenvolver uma vida igual à de Cristo. Talvez essa seja uma das áreas mais complicadas doutrinariamente falando, dentro do ensino adventista. Por quê? Porque, por um lado, se enfatiza a necessidade de imitar a Jesus, o padrão do seu amor, do seu perdão, da sua obediência, da sua fidelidade, da sua harmonia com Deus. Por outro, todos nós reconhecemos-nos imperfeitos e pecadores diante do ideal da perfeição da humanidade de Jesus Cristo. Ellen White em muito contribui a essa discussão, e eu gosto de colocar esses dois textos um do lado do outro, para a gente parar para pensar em algumas implicações. Olha só, Desejado de Todas as Nações, página 117, como Cristo viveu a lei de Deus na humanidade, assim podemos fazer se nos apegarmos ao forte em busca de força. Nós não devemos justificar as nossas imperfeições, os nossos pecados e imperfeições, erros, fracassos, quedas, porque a serva do Senhor, usada por Deus, nos diz que nós podemos nos apegar a Deus em busca de força para vencer. E como Cristo foi fiel à lei de Deus na humanidade, nós devemos ser fiéis à lei de Deus. Apocalipse 12, verso 17. Eis aqui o povo que guarda os mandamentos de Deus. A mesma autora, porém, nos impede de levarmos essa conclusão ao extremo absoluto, quando diz: Cristo é o nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo, podemos porém imitá-lo e assemelharmos-nos a ele, conforme a nossa capacidade. Review and Herald, 5 de fevereiro de 1895. A mesma autora usada por Deus que disse que a gente pode e deve guardar a lei de Deus, sermos fiéis pelo poder de Deus, segundo o exemplo de Cristo, diz que nós jamais poderemos igualar o modelo. Existem perfeições que Cristo manifestou na sua natureza humana, que nenhum de nós vai manifestar. Isso não é desculpa para pecar, mas é a consciência de um cristão que encontrou em Cristo um padrão de amor absoluto, um Salvador perfeito, um Deus que se fez homem e foi perfeitamente coerente com a sua vontade e com a sua lei. Assim, meus amados, essa questão colocada lado a lado nos vacina contra aquilo que nós chamamos de perfeccionismo. O que que é o perfeccionismo? O perfeccionismo é aquilo que só enfatiza a nossa capacidade de obedecer, seja pela graça de Deus ou pelo poder de Deus, mas a ênfase sempre é: nós podemos obedecer, nós podemos, vamos ser fiéis, somos melhores que os outros, vamos parar de pecar, vamos vencer, vamos reivindicar o caráter de Deus. Essa é uma paranoia, uma doença doutrinária, que muitas vezes, quando se defronta com um texto desse, onde se diz claramente que nós não podemos igualar o modelo, se esquiva, dá desculpas esfarrapadas, não se permite encarar o texto. Agora, quando a gente coloca as duas coisas, uma do lado da outra, nós somos vacinados contra dois problemas. Quando a gente enfatiza que a gente pode obedecer, a gente coloca o fato de que a gente não pode justificar nenhum pecado, certo? Não tem essa coisa assim: olha, eu menti porque eu não tinha escolha, a minha natureza é caída, eu minto porque, poxa, quem não mente? Isso é obra do diabo, irmãos, para fazer a gente justificar a transgressão da lei de Deus, como se todo mundo fosse obrigado a ser mentiroso. Nós não somos obrigados a ser mentirosos. É por isso que a gente tem que enfatizar: poxa, Cristo foi fiel, Ele nos deu o exemplo, e pela força que Ele nos dá, Ele nos faz fiéis. Não é o que a Bíblia diz? Fiel é o que vos chama, o qual também vos fará. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Ponto final. Aquele que conhece a Deus, não vive na prática do pecado. Ponto final. Por um outro lado, Quando a gente enfatiza que, poxa, a gente não é perfeito, a gente peca, a gente está abaixo do padrão do amor perfeito, nós estamos vacinando a igreja contra um conceito superficial de pecado, onde pecado é uma mulher usar calça. Onde diz isso na Bíblia, por favor? Onde o pecado é o pregador vir sem gravata? Onde diz isso na Bíblia, por favor? A gente não pode diminuir o conceito de pecado, porque aí eu consigo vir de gravata, a minha mulher consegue vir de saia, e a gente posa aqui como não pecadores. Mas e o amor? E a fé? E a verdade? E o trabalho missionário? E o envolvimento com as pessoas? Com a ADRA, com as missões, com a pregação, com os pequenos grupos? Pois é, e aí? Então, irmãos, essas duas verdades colocadas uma ao lado da outra nos previnem de justificar o pecado e nos previnem de iludir que nós estamos acima do pecado. E por que que isso é importante? É importante eu reconhecer que eu sou pecador porque eu preciso de perdão, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso assumir isso todo dia, e eu preciso ser sincero com Ele. Eu não posso me iludir, eu não posso me enganar. E se eu fizer isso e confessar os meus pecados, a minha ou falta de amor, ou falta de fé, ou alguma coisa, Deus vai me perdoar, e é isso que o diabo não quer. O diabo quer que eu pense que eu venho de igreja, que eu venho de gravata na igreja, estou sem pecado. E ele quer iludir a gente, e levar a gente em banho-maria, em mornidão. E a gente acha que está guardando os mandamentos de Deus, enquanto falta amor entre nós. Entendeu? Por um outro lado, é importante que a gente entenda que a gente pode e deve obedecer. Não há justificativa para ser mentiroso, adúltero, assassino, ladrão, falar palavrão, falar mentira, cobiças, vaidades, imoralidades. Deus me livre de justificar qualquer uma dessas coisas. Essas coisas machucam a humanidade e crucificaram a Cristo. E Cristo fez do seu povo um povo liberto do pecado. Não de forma absoluta, mas de forma real. O pecado existe, mas ele não reina na nossa vida. É assim, irmãos, que uma coisa não pode combater a outra. Por isso que o ensino do perfeccionismo é o ensino de uma meia-verdade. E uma meia-verdade é uma mentira. Mesmo porque, em geral, o ensino perfeccionista é de que a gente vai ser perfeito quando? Lá no futuro, lá no fechamento da porta da graça, quando a gente conseguir parar de pecar lá, porque aqui parece que ninguém conseguiu. Mas espera aí, a Bíblia diz assim em Colossenses 2:10, em Cristo estáis aperfeiçoados. E depois no capítulo 4 verso 12 de Colossenses, Paulo ora, eu oro para que vocês continuem sendo perfeitos. Depois Paulo em Filipenses 3:15 diz assim, nós que somos perfeitos, temos que ter esse mesmo sentimento, e se você pensa diferente, Deus vai te esclarecer. A perfeição em Cristo é uma realidade presente, daquele que se arrepende dos seus pecados, ama a Deus e ama as pessoas. É perfeição em Cristo, porque nós somos aceitos no amado Filho de Deus. E quando a gente esquece isso, a perfeição vira um alvo, além de superficial, futuro. Quando eu parar de usar terno escuro, aí eu parei de pecar, porque o terno escuro dá um mau testemunho. E de vez em quando tem umas conversas assim por aí. E amor que é bom nada, e eu me canso da falta de amor, irmãos. Quando eu falo disso, eu não prego nunca da posição de que eu sou o professor do amor. Eu preciso crescer muito em amor, na minha família, com os meus amigos, com as pessoas da igreja. Nossa, como eu falo em amor. E eu preciso chegar para Deus e confessar, Deus, existe falta de amor em mim. E é uma luta, porque a gente levanta dessa oração e somos tentados a não amar, ficar irritado, bravo, impaciente e etc. Mas sabe, essa luta vai acompanhar a gente até a glorificação. Mas em Cristo nós somos e seremos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou, porque Ele se entregou por nós. E Ele nos justifica gratuitamente, mediante a redenção que Ele comprou para nós. E Ele pagou caro. E a Bíblia diz assim, que ninguém pode tirar da mão dele. Ninguém pode te tirar da mão dele. E é tão bom saber que a gente é uma família, caminhando em Cristo, perfeitos em Cristo, e sendo aperfeiçoados e melhorando. Eu gosto muito do texto de Filipenses, e no mesmo texto onde Paulo diz que ele é perfeito, ele diz assim, não que eu tenha alcançado a perfeição. E aqui está um paradoxo que alguns não entendem. Então, olha só, em alguns pontos nós já somos perfeitos. Estamos em Cristo, estamos na fé, estamos na verdade, estamos em fidelidade a Deus. Em outros sentidos, precisamos crescer na nossa experiência de fidelidade, de louvor, de amor, de oração, de pregação do Evangelho de Cristo. E as duas coisas são verdades. É a mesma coisa que um filho. O seu filho pode ser maravilhoso e defeituoso ao mesmo tempo. Ele é maravilhoso, ele é teu, você ama, você cuida, você aceita ele como ele é. Ele é importante para você. Ele é herdeiro de tudo que você tem. Ao mesmo tempo, ele ainda é imperfeito. Tem dificuldade na escola, de vez em quando é meio bagunceiro. Não é verdade? O ser humano não é assim? A gente é assim para Deus. E nós somos os seus filhos amados, a quem ele deu uma missão. E a missão é dupla. Ame a Deus de todo o teu coração. Essa é a primeira missão. E a outra missão é ame as pessoas. Ame todas as pessoas. Pode não ser fácil. Realmente é um caminho estreito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor está se esfriando de quase todos. E a mornidão de Laodiceia está tomando conta disso aqui. Mas se você individualmente ouviu a voz de Deus esse fim de semana que a gente fez junto, ou através da obra do pastor Marcos, ou de outros servos de Deus, a quem Deus tem usado para despertar a gente, saiba que a gente tem que se despertar para aceitar, para amar, para perdoar, para viver e pregar o Evangelho, até que muito em breve Jesus Cristo retorne. Jesus Cristo deu a vida dele, uma vida sem pecado, na cruz do Calvário. Jamais pecou e carregou o preço de todo o pecado, para que nós fôssemos livres da mentira, do diabo, do engano e do pecado para todo sempre. E que assim seja na minha vida e na tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém.